agradecer a presença de todos que aqui estamos, dizer que isto é uma ideia que surgiu na sociedade civil oliveirense, criação de um movimento cívico que possa falar dos lesados e das vítimas desta tragédia que assolou a nossa região. É uma associação, sobretudo, criada de forma cívica, com empenho cívico, completamente apartidária, que está preocupada e, sobretudo, centrada, a sua preocupação central é a defesa das pessoas que perderam o seu emprego, que perderam a sua casa, das empresas que viram uma vida destruída em 5 minutos, ou até em menos, e é aí que está concentrado e vai estar concentrado sempre o esforço deste grupo de homens e mulheres que se juntam para conseguirem, juntos, ter a voz que achamos que a nossa região precisa ter neste momento. Não aparecemos para fazer jogo político ou partidário, nada disso. Aparecemos para mostrar a tragédia que está aqui e que está aos olhos de todos. Provavelmente, a nível material, estamos a falar da maior tragédia de sempre em Portugal. Podemos compará-la a tragédias como o terremoto de 1755, onde, em dano material, o país se viu devastado. E aqui é exatamente isso que acontece. As pessoas perderam as suas casas, perderam uma vida inteira. E nós juntos vamos querer perceber quem é a responsabilidade, vamos querer perceber quem é que nos pode trazer o retorno que nós perdemos indevidamente, perceber onde é que esteve a incúria do Estado, porque não nos sentimos protegidos, sentimos todos abandonados. A questão foi mesmo essa. Houve um abandono completo, os empresários não sentiram as suas empresas defendidas, as pessoas não sentiram as suas casas defendidas, e pior do que isso, tivemos concidadãos nossos que não viram a sua vida defendida. Estamos cá para assacar, como dizia, a responsabilidade a quem de direito. Levaremos isto ao limite. Estaremos disponíveis, se assim for necessário, para intentar uma ação de responsabilidade civil contra o Estado, se entendermos que o Estado, que não cumpriu a sua função de nos proteger, porque essa é a principal função do Estado, a principal função do Estado português, a principal função constitucional de qualquer Estado é proteger o seu cidadão. E isso não aconteceu. Esperemos que agora, não tendo sido cumprido essa, que se cumpra na fase seguinte, na recuperação económica, no apoio às empresas, no apoio à construção e à reconstrução de casas e, sobretudo, no apoio à criação de emprego e às vítimas, às pessoas que partiram e às famílias que ficam, que precisam de ajuda. Nós, homens e mulheres que aqui estamos, estamos, sobretudo, como dizia, preocupados com isso, e é aí que o nosso trabalho vai existir e é aí que o nosso trabalho vai lavrar e vai progredir. Estaremos atentos, estaremos junto de todas as autoridades a reivindicar o direito que achamos que temos. Estamos a falar de uma catástrofe que aconteceu numa das regiões mais pobres da zona euro, mais desfavorecidas do país, onde nós, antes desta tragédia, já nos sentíamos, muitas vezes e de certa forma, abandonados porque não tínhamos vias de acesso, não tínhamos acesso a muita coisa que existe nas grandes cidades. Este país há muitos anos que se inclinou para o litoral e então agora ainda é mais grave. Temos uma região desfavorecida, uma região pobre, que se viu assolada por esta enorme catástrofe. Portanto, mais uma vez, é preciso pedir solidariedade a toda a classe política portuguesa. Nós sentimos todos que o povo português está solidário connosco. Basta abrir as redes sociais, basta ir à televisão, basta ouvir a rádio e percebemos que há muita gente a querer ajudar. A solidariedade do povo português já foi conseguida. Agora precisamos da solidariedade efetiva da classe política portuguesa para conseguirmos recuperar toda esta região, para darmos um fulgor económico a esta região, para conseguirmos recuperar as empresas, as pessoas poderem recuperar o seu posto de trabalho e voltarmos a caminhar em frente. Contamos com o empenho de todos os que estão nesta associação, de todas as pessoas, juntos é preciso que as pessoas percebam, juntos somos mais fortes, juntos no civismo, fora partidos, fora política, esquecer isso, porque foi a nossa vida que foi afetada, é a nossa terra que foi afetada e é aí que temos que nos concentrar e dar o melhor de nós, aquilo que pudermos para enaltecer a nossa terra e levar a nossa região para a frente. Eram estas palavras que aqui gostava de deixar. Peço a todos que aqui estão que deixem o nome, que deixem o número de telefone, que deixem um contacto de e-mail para podermos comunicar também uns com os outros e podermos criar uma onda cada vez maior, para de uma vez por todas o poder central nos ouvir e perceber que há gente que está aqui, que não é português de segunda, que é português de primeira, e que nesta hora trágica merecemos o apoio do país todo, temos que ter o apoio do país todo, e não nos calaremos enquanto não tivermos o apoio do país todo. Muito obrigado. Bem, obrigado.